e vão entender. Mas é rap de quebrada, pagou pra ver. É a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. E vão entender. Mas é rap de quebrada, pagou pra ver. É a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. Nós somos gueto, favela, periferia, Nessica. E pra muitos inimigos, número 1 da polícia. Nós cantamos a rua denunciando o sistema, que quer ver sempre os pretos, pobre e louco de algema. E eu prossigo. Muita atenção, aqui não é parça, aqui nós vamos roubar a cena. De lenço e bombeta e jaqueta é pesadelo, sistema que treme. Os dialetos são os mesmos, pois das favelas dos guetos nós somos. Responsa triplicou, mas covarde eu não sou e não escondo. Então é desse jeito de rasante pelas quebradas, com a mente bem armada, tira o pino da granada. Porque aqui o barato é sério e eu não tô brincando, querido. Pra você que anda descalço, nós aqui é caco de vidro. Então extremamente atenta com os covardes traiçoeiro. Destrava os fuzil, pois lealdade vem de berço. E o medo aqui em pé com os bode racha na avenida. Loucão de absoluto, nariz entupido de farinha. E eu fiel a minhas origens, defendo com a transparência. No ringue tipo taço, nós aqui é resistência. Mantendo os pés no chão e de degrau por degrau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. E vão entender, mas é rap de quebrada. Pagou pra ver, é a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. E vão entender, mas é rap de quebrada. Pagou pra ver, é a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. Nas ruas gangsta mesmo, de preto e pó no respeito. Aterrorizando Zé Pova, ligeiro contra traiçoeiro. Pisando em campo inimigo, num berço de crocodilo. Maldito caco, eu tô mesmo no beijo que deitou Cristo. E eu prossigo. Nos becos escuros do gueto, Bob preto mantendo o respeito daquele jeito. Beijo no terço, véi, faísca no tiroteio. Alicate no fio, o alarme caiu, nem me viu invadir. Assim no sapatinho, explosivo no seu jardim. O aviso foi dado, campo minado ligeiro por todos os lados. O jogo é de fato bandido, porque é sempre baralho marcado. Raciocínio malandro, rap quebrada de compromisso. Pagou pra ver, correu perigo, RC tamo invadindo. Não é game, não é xadrez, não é ideia de farofa. Aqui os pés nos peitos, é strike nos boroca. De C4 pra tá louco, invocada até uma sola. Em plena capital da fórvora, a tática é de guerra e os hits é de protesto. Sonoplastia pura, resgatado do inferno. Mantendo os pés no chão, de degrau por degrau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. E vão entender, mas é rap de quebrada. Pagou pra ver, é a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional. E vão entender, mas é rap de quebrada. Pagou pra ver, é a voz que não se cala. Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau. Aqui é RC Gangsta Rap Nacional.